Ei, sou Vicente, vi muitos manos se fuder por acreditar que o parceiro dele ia com ele correr. Caguetagem, falta de resistência no choque. Quantos manos falou em voo que por mim daria a morte? Talvez por sorte ainda não precisei disso. Não testei, quem diz ter palavra e compromisso. Se corre contigo, tem que tá pronto para tudo. Vejo muitos manos virarem bichos ao trombarem com os bruxos. Pode te deixando baleado, deitado, capturado em um leito de hospital lotado. Jogado lá é espancado até falar. Mesmo tendo parceiro safado, prefere se calar. No cagueta que não repartiu dinheiro do furto. Não mandou jumbo, nem gastaria se tivesse luto. Amizade e crime são coisas tão distintas. Não acredita nessas ideias já extintas. Quantos manos e pau um dia morreriam por mim? Quantos manos e pau um dia matariam por mim? Quantos manos e pau um dia correriam por mim? Dariam um fim, apertariam um gatilho por mim. Quantos manos e pau um dia morreriam por mim? Quantos manos e pau um dia matariam por mim? Quantos manos e pau um dia correriam por mim? Dariam um fim, apertariam um gatilho por mim. Eu represento manos que bolam planos, que portam canos, injuriados com sistemas se tornam insanos. Não passam pano porque não corre pelo certo. Acelerado atropela todos se achando esperto. Se o papo for reto, ele não pode fazer curva. Linguação, coitado de pessoas que merecem ganha surra. Às vezes escutar o que não deve é errado. Quando te descobrir escondido, você tá ferrado. Será chutado, seu caso vai ficar de cara feia. Não vai mais querer cuidar da vida alheia. Não queira dizer o que você não pode cumprir. Embalo não aguenta quando os manos resolverem te punir. Mune de atitude faz muitos te respeitarem. Ao mano que tá no topo da quebra, não se comparem. Corro com a família, amigos e os que merecem. Os verdadeiros de suas origens não se esquecem. Quantos manos e pau um dia morreriam por mim? Quantos manos e pau um dia matariam por mim? Quantos manos e pau um dia correriam por mim? Dariam um fim, apertariam um gatilho por mim. Quantos manos e pau um dia morreriam por mim? Quantos manos e pau um dia matariam por mim? Quantos manos e pau um dia correriam por mim? Dariam um fim, apertariam um gatilho por mim. Fumando um, bebendo uma breja, sendo verdadeiro, esperando que meus manos comigo também sejam. Me diga em quem eu posso confiar, com quem posso contar, sem ao menos desconfiar. Amigos falsos, iguais a falsas promessas, só me estressa, respeito só vem quando mostrar as peças. Escolha a dedo suas parcerias, tem muito canalha, pilantra, safado, sem contar as vadias. Te atrasam em troca de qualquer trocado, toma atitudes que te deixam chocado e errado. Quem foi? Talvez você, no mundo onde te dinheiro manda, como pode num homem você crer? Code O-I-D-O-S-V baixada, realidade, letras, bases bem encaixadas. Quem é quem? Entre fulano e ciclano, é necessário conhecer que se julga ser o seu mano. Quantos manos e pau um dia morreriam?